Haja de um preço que jamais desconta, e mesmo um real no galderiar quem tangue. Branqueia tauras em regela o sangue, mas se derrete quando o sol desponta. Se faz espelho no laguão da Santa, adoça as frutas e madura o trigo. Cinza do tempo que nos encaranga, paguei o preço de brincar contigo. Mais um ano, mais outro, não me iludo. Foram tantas lixiguanas pelegueadas. Eu sinto frio, mas apesar de tudo, o meu destino é dar quebrando geadas. Faz um ano, mais outro, não me iludo. Foram tantas lixiguanas peregrinas. Eu sinto frio, mas apesar de tudo, o meu destino é dar quebrando geadas. Iguais as que quebrei na juventude, pisando vidros nas manhãs de gelo, as mesmas geadas da gamela do açude, trago comigo esfarinhadas no cabelo. Manta gelada que não tem fragrância, e se faz água pra morrer neblina. As geadas pretas que esmaguei na infância viraram cinzas pra branquear minha crina. Faz-se um ano, mais outro, não me iludo. Foram tantas lixiguanas pelegueadas. Eu sinto frio, mas apesar de tudo, o meu destino é andar quebrando geadas. Faz-se um ano, mais outro, não me iludo. Foram tantas lixiguanas pelegueadas. Eu sinto frio, mas apesar de tudo, o meu destino é andar quebrando geadas. O meu destino é andar quebrando geadas. Thank you.